Eu quero ver se esse alguém que você ama ama também a você mais do que eu. Quero saber se esse alguém que você gosta gosta mesmo de você mais do que eu. Eu gostaria de saber para você estar querendo me trocar assim à toa. E que milagre em mim você tentou buscar. Duvido muito que esse alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você mais do que eu. No fim das contas quero ver se realmente ele terá capacidade pra lhe prender, se então você longe de mim sentir saudade. Aí vou ver mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Se alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você